Thank you. Não, olha aí, pode ser. Thank you. abertura e a... Ah, pessoa, só quebrou dele. Ah, eu tenho uma escola. Tem dois pra fora. Deixa eu ver a loja ali. Deixa eu ver a loja ali. Tem uma loja ali. Thank you. Yeah. Oh, por favor, professor. Posso ir no banheiro? Thank you. Agora vamos.